boa, niga o mene no varana. Você ninja pa mi boso, pa manati manambisa e. Amana kondo, niga o mene no vela wonina. Você ninja pa mi boso, pa manati manambisa e. Oh oh, pa manati manambisa e. Amana boa, niga o mene no varana. Você ninja pa mi boso, pa manati manambisa e. Amana kondo. Niga o mende no vala woni, ose ninja kwa mi boso, poma na chima na mbisa e. Uoho, poma na chima na mbisa e. Nandogo nandogo ndi, ndi saba mumonye. Ndi saba mumonye, kipela nelo kuma. Tungaga nangaga ndi, ndi saba mumonye. Ndi saba mumonye, kipela nelo kuma. To bende na bende ndi. Saba mumonye, ini saba mumonye, ni mele loma. Todika na dika, ni saba mumonye, ini saba mumonye.